257, sobe aos 27, livra à direita, chama no 21, deixa eu falar, pessoal. 29, tá, 357. Paulo, tá, 357. 3517, prossegue via Alfa Chimete da Juliette. Alfa Juliette, é, mantenta da... confirma? Confirmo, mantenta da Juliette. Mantenta da Juliette. Celé 6225 no portão 7, na escuta? Para a conta, Celé 6225. 5, Salvador Brasília, 380. Vento 17, decolada 10, primeira curva à direita, saída Ravó, Elefa. 1208 controle, 5431 no transponder. No 380 Brasília, na árvore Elefa, decolando da 10, curva direita, Vento 17, 208 frequência controle, 5431 transponder, 6225. Correto, 5 para o feedback, acionamento. Acionamento 2119, 148 a bordo, com 2-1, CAG via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1, 1-8-9-5, NH 1-0-1-8. 28, CAG Indy Alpha, ponto de espera, chama torre 2-9-5, GNMEA 2-1-1, no ponto de contrabaixo. Voo 963, quando a equipe de solo, que após a aeronave da Avianca liberar a retaguarda, carreira e pushback no 04, chama Pitax. Após a aeronave da retaguarda, tem livre push e acionamento, voo 963. Só logou no 865. Prossiga no 865. 09, pronto. Aguarde no 09. Mantém posição. 35 no 7, ingresso do Juliette, portão 8. Juliette 08, tá 35 no 7. Gol no 865, após a aeronave da TAM parquear no 08 à sua direita, vai autorizar para o feedback no 9 e chega para o táxi. Após o TAM parquear no 08, tem livre push, gol no 865. Salvador, chama 6211, ponto de espera da 10, pronto. 6211, autorizada, linhagem colapso 1-0, vento 1-60 graus, 4 lances. Além de colapso 1-0, chama 6225, tá no 07 para o pushback, fenômeno. 07, inicia de imediato? Inicia de imediato. Inicia e chame pro táxi, na 225. Tranquilo. Táxi, o voo 963 com 176 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 50. 963 segue táxi via Indy Alpha, Ponte Feradão no 0, Torre 1, 1895, VNH no 08. Voo no 08, tem livre táxi Indy Alpha no Ponte Feradão 295, uma boa. Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa com o Sweet Charlie. Meia dois, o número decola os 33, controle 120, décima 8. 208, chinelo 1, bom dia, bom trabalho. Valeu. Salve Salvador, bom dia, aqui é o Azul Alfa X-Ray Charlie. Cabeça no ONU, contato radar na decolagem, estou para 360, saída da EL. 360 da EL, chanel 9. Voo no 963, autorizado alinhar e decolar. Vento 160 graus, 29. Livre, alinhar e decolar, sinal 10, voo 963. Salvador para o táxi, chinelo 6225. Está com 82 a bordo, 3 horas e 10, eu estou meio alternado com o pinço. Segue via Indy Alpha no Ponte Feradão no 0, Torre 1, 1895, VNH no 08. Comini 18, Indy Alpha no Ponte Feradão 1895, Patrão Salvador 6225. 963, decola aos 37, controle 120, decimal 8. 208, correto. Comandante Chanel 625, controle 10, pronto, decola de imediato. Salvador, Oscar Tango, que ligado de curtida. Oscar Tango, quilo, desça para 4.000 pés, ajuste 1018. 4.000 com 1018, Oscar Tango, que ligado. Passando 1.600 pés da El Leda. Foro 963, contato radar, suba para o 360, saída da El. 360 da El, gol 963. Uberlândia com 3 horas. Informação Quebec. 649, sendo identificação, apoio de bons para interceptar a chegada bom, se desce inicialmente para o 080. Identificou, proa de bom, 080, gol 1649. Ela é 6211, chama Recife 1251, alterno 3395. Bom dia, aqui é o Azul, Alfa X-Ray Charlie. Prossiga. Azul, Alfa X-Ray Charlie, pede autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 3. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal, Alfa X-Ray Charlie. Autorizado, reportar ingresso no pátio principal, ok. Criador 25, decola 39, controle 20, decimal 8. 208, vai chamar o controle agora, 6225, bom dia. Controle Salvador, chegando 6225, decolado Arbor, Elefa, solicita como possível a Elefa. 6225, contato radar, solatório 380, sair da Arbor. 380 no perfil, quando possível, fora de Elefa, se possível. Foro 649, autorizado direto pelo. Pelo, na 649. Pronto. Siga autorizado, linhagem decolar pista 10, vento 160 graus, 3 nós. Livre, alinhar e decolar pista 10, Bono, 865. Fundo 963, Recife, 1251, alterno 3395. 251, 3395, 963, boa. Controle Oceano Aero 6225. Salvador 6225. Prossiga. Como vai manter a Pro 280 de desvio de informação no setor? O setor só está fazendo desvio para novas instruções de Pro 6225. Reportando 6225. Apenas confirmando por quantas milhas 6225 o desvio? 30 milhas. Uhum. 30 milhas, 25 a 30 milhas. Salvador, Azul Alfa Echo Charlie, pede autorização de entrada no pátio principal. Autorizado, reporte ao térmico. Ok, autorizado, reporte ao térmico, rebota. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1865. 1865, contato radar, suba para 360, Cedar Harbor. Harbor 360. Tira uma dúvida, em Baçaí é do lado esquerdo para o Gol 1865? Motivo. É logo aqui do lado ou é mais pra frente? Um pouco mais pra frente, a esquerda é buraquinho. Ok, grato. PA-225 ainda mantendo o desvio? Mantiu, pro A275 tá mantendo o desvio, mas 5 milhas vai ter condição de assumir a rota, o 6225. Então TCO na nossa frente. Recife 288, alterno 260. Mantiu, vai chamar o centro agora, 282-260. Gol 1865, solicita um pequeno desvio à esquerda aqui da subida devido à formação que está. Gente, no 865, reporta ao termo de desvio. Ok, reportando. Gol 1869, desça para o 050. Gol 1649, desça para o 050. 050, reporta. Salvador, Azul Alfa Echo Charlie, informa termo de rebote, posição 3, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Pro 649, velocidade? 200. 250, reduzindo agora para 229. Sim, está com condições de manter 250. Ok, atualizamento aqui da alta 220, mas nós vamos dar potência aqui para embalar. Gente, tiver condições até 240, o voo no 649, reduza para 2409. Ok. Afirma, ele é essa da presente igual ao Noite 65. Salvador é o Papa Romeu, Mike Bravo Lima. Posição remota 14, solicitando o serviço remoto para a posição de número 9 no Parque Municipal. Remoto no 4 para a posição 09, está autorizado, mantém o estudo permanente. Apenas confirma a matrícula. É o Mike Bravo Lima. Ciente, Mike Bravo Lima, remota 14 para 09, autorizado. Posso cartão 1 quilo, desça para 3 mil pés ou ajuste no 08? Boa. Cartão 1 quilo. 3 mil pés ou no 08 quilo. Voo no 649 na Prodiduna tem condições de interceptar e completar sinal? Qual o problema? Tem outro tráfego atrás de nós? Então, o senhor solicita manter a chegada? Afirma sim. Gente, então a critério do senhor, o senhor mantém a chegada ou gol no 649. Tá, legal, obrigado. O gol no 649 com 220 mais? Afirmativo, 239, 230. Eu te mostro cartão 1 quilo sobre o vetor para sequenciamento, vai seguir o tráfego da Gol. O Rio agora à direita, foi na Pro 240, o outro cartão 1 quilo. Direita 240 quilo. Confirme esquerda 240. Então, você mantém a Pro 240, agora na presente estava com a Pro 257, confere? Afirmo, viu? Gente, então esquerda Pro 240. Quem é que tinha reportado a direita corrigindo a esquerda 240? A gente confere. Volume 649, desça para 4.000, ajuste 1.018. É 18. 4.000, já Salvador, é o Papa Romeu, Mike, Bravo, informo, tendo reforço na posição 9, parte principal. Cliente. Bravo. Posso captar 1 quilo, completa a esquerda, vou na proa 2, 2, 0, limite permanece o localizador. Cliente, esquerda 2, 2, 0, limite ao localizador. Posso captar 1 quilo. Vai passar pelo, já passou. Desça para 2.000, ajuste 1.018, gol no 649. 649. Oscar Tango Kilo, resto da navegação, vai direto Duna. Direto Duna, Oscar Tango Kilo. Autorizado, a descida para a altitude do procedimento. Somente 3 mil pés, Oscar Tango Kilo, mantenha. Captain. Estabilizou, 649. 2.1895. Olha os cartões do quilo, desça para 2.000 pés, ajuste no 08, está livre LS, reporta o localizador. 2.000, livre LS, reportará no curso do LOC. O Oscar Tanque. No aeródromo já é boa, próximo de 10.000. E o teto estima em torno de 1.000 pés. Chuva leve no momento na final. 800 pés, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 5 nós. 160,5, livre pouso, 160 nós. Estou no 649, sou o 59, libera próxima direita na Taxiway Golf, chame solo 1219. 219, 649. Estabilizado no curso do localizador, Afeta Lucas. Afeta Lucas, torre 1895. 1189. Torre Salvador, Papatango, Faixa Tango Kilo, estabilizado no curso. Faixa Tango Kilo, ajuste no 08, continua aproximação, guardando pista livre. Certo. Reporte visual, Faixa Tango Kilo. Reportará visual. Livrou. 649 segue via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, por 5, 1, faixa travada. Tango Kilo, pouso autorizado, pistão 10, vento variável 5 nós, pista molhada. Certo. Autoriza o pouso na ONU, 7 para Afeta Tango Kilo. Negativo. Operação instrumento no aeródromo, prossegue para 10, ok? Certo. 4, 5003. Deixa eu mais de 4, 5003. Aí, Dayal? Sim. Baixa até o Kilo Solo ao 04, direita no 219. 003 de Guarulhos, copia? Transfira. Falando Guarulhos, 360 autorizado, via pelo 10, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione no transponder 5465. Autorizado 360, da Guarulhos, que é o PC10. Eu falo da 10, curva direita, certeza da El, Leda, Mostra. Pula 208, é o controle, 5465, na escola de 2003, para o portão de. Variado, chega o pushback, acionamento. Solo, Oscar, tranquilo, taxi de Delta. Você é o pátio? Se possível, pátio 3. Gente, pra fazer o pátio 3, só informando, vai ser parar de descarregar algum material ou pra abastecer? Pra desembarcar o pessoal e aguardar mais ou menos 3 horas. Agora a gente não, então, a gente irá informar em Fraero, acho que é tão fio. Papatão, gosta da Rukilo? Segue agora via Alfa. Chame esse da Juliette, acho que tá Rukilo. Aí Fraero solicitou que o senhor fosse pro Pátio 4. Pátio 4, acho que tá Rukilo via Alfa, reportará na Juliette. Solicitou apoio com a Infraero lá no Pátio 4. Confirme. Você tem o quilo, solicitou apoio da Infraero no Pátio 4. Gente, quantas pessoas? 04. Gente, segue agora via Juliette, pátio principal. Chame novamente no Taxo e Lima. O Papa Tango gosta que tem o quilo. Via Juliette, reportará novamente na Lima. Salvador, bom dia, tá 3507, informação é a Quebec, autorização Brasília, nível de voo 320, pronto para a costa. Sente, tá 3507, agora de costa. Sente, curte. Tarso Azul 5006, nós temos 106 a bordo, autonomia 4 horas e 15, alternando Ribeirão Preto. Azul 5003, segue via Índia e Alfa, no ponto de paradão 0, torre 1, 1895, QNH 1018. 7, ponto de espera, via Índia e 1895. Azul Tabuquinho, segue via Mike, Quebec, na Quebec, torre 1, 1895, para ingresso mais 4. Azul Tabuquinho, copiou? Afirmativo, Mike, Quebec. Como é que chama a torre em 1895? Gente, 1895 na queda. Azul 5003, frisado, Linhares decolar, pistão no zero, vento variável, 5 nós. Salvador Brasília, 320 autorizado, via Pesulo 17, decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, eleva. 1208, controle, 5411, o transponder. Autorizado, nível de voo 320 para Brasília, via Pesulo 17. Decolagem 510, curva à direita, saída Arbor, trânsito a eleva. 1208, controle, 549, transporte para 357. Correto, chegamos de vexilamento. Chamarei. Pode 4, é posto durando. Azul 2704. Prossiga. Nós temos a informação, Romeu, e gostaríamos de solicitar o nível 350 para Recife. Gente, apenas confirmando o horário do plano. Para as 10h43. 47? 43. Eu vou muito chegar no sistema e me chama para a cópia, 427-0-4-2. Ok. A senhora poderia, pelo menos, me adiantar a SID? Saída é Serapuca. Muito obrigado. Do 5003? Desculpa, 5003. Do 5003, contato radar na decolagem, tudo mantendo em voo 360, posso cruzar 2.000 pés, vou eleta. 360, após 2.000, vou direto via Azul 5003. Level 59er kilogolf, spoke identification, descend maintain flight level 050, clear on Mari arrival. Clock ident 050, or flight level 050, and third Mari arrival, 59 kilogolf. Como Caju, aciona 5502, controle 120.8. Autorizado Recife 350, via rota do Blanc Voo, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, procede com a saída Fuca, ramo Aracaju. Transponder 5502, controle 120.2, proteja 1 azul 2704. 2704, controle 120.8, no portão 3, reporte quando pronto. 208, controle, reportar pronto, azul 2704. Delta 3597, autorização para acionar e pushback. Está na ponte 8. Delta 3597, autorizada pushback e acionamento. Chame o táxi. Chamará para o táxi. Salvador, Golf 759, ciente da Romeu para Guarulhos. 59, bom dia, Romeu confere. Autorizado Guarulhos, Vepuzo Luna 0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1 a 0, primeira curva direita. Segue perfil de saída, Dael, Leda, Motiva. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. Guarulhos, autorizado 360, Vepuzo Luna 10, Tabaté, decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Motiva, 5501, 208. Planejamento correto no portão 62, já chame para o pushback e acionamento, gol no 759. Repasse. 33.95. Planejamento correto, 33.95. Tá vendo? 59, low cruise, emitiu 2,000 feet, 01018. Clear, final approach, come to the ocean localized course. Descend to 2,000 feet, 1018. Cleared for the localizer, 59 kilogram, and we'll report. Da 3597 com 1977 a bordo, 3 horas e 40, altera Guarulhos. Da 3597, autorizado táxi, via parte 1, no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 118-95, ajusta no 018, meu. 7 com 18, ali o táxi, via parte, Índia, ponto de espera, 219-1895, tá 3597. Yankee Charlie observa o Airbus a retaguarda. Após, inicia o reboque e reporta parqueado no 10. Positivo. Após formar os términos. Salvador, bom dia, tá 35 no 7, tá, quando for a pronta. 35 no 7, a linha decola pistão no 0, vento variável, 5 nós. Linha decola no 0, tá, 35 no 7.